aqui o Azul 4007, táxi via pátio principal, reporte na Taxi Lima para ingresso. Sete, além do ingresso, tá com o seu Lima, Mike, e reporte na Quebec, para ingresso, 97. Sente outro lado, Lima, Mike, reporte na Quebec, 4077. Preferi pode taxiar em frente na Lima, ingressar na pista, pista 17 e efetuar o battle track na cabeceira 17. Gente, 4007, vai ingressar, vai fazer o battle track na 17, 4007. Brasil 4007, autorizado a decolagem da pistão no 7, o vento 130 graus com 08 nós. Ajuste 10 no 4. Ajuste 10 no 4, autorizado a decolagem da 17, 4007. Sete decolado aos 41, controle agora em 119 decimal 35, tem um voo, bom dia. Controle 1935400. Está autorizado para o Galeão, livre voo 340, via Upper Zulu 14, decola da pista 17, com curva à direita após a decolagem, na saída da El, transição Blaze, transponder 5421, e a frequência do controle 119 decimal 35. Batiu, já está autorizado para o Galeão, nível 340, subida da El Blaze, da pista 17, com curva à direita. Aerovia Zulu 14, o transponder 5421, controle está operando 1935, web 76700. Action, pronto, 612, web 6700, ajuste 1014. 1014, portão 6, vamos lá, construir pronto, 6700. Bom dia, web 6749, coordena Guarulhos. Bom dia, web 6749, copia o 340 Guarulhos. Copia. Web 6749 está autorizado para Guarulhos, número voo 340 via Upper Whiskey 50. Decola da pista 17 com curva à direita após a decolagem na saída da El, transição de Ner. Transponder 5423 e a frequência do controle 119 decimal 35. Gostaria de solicitar a decolagem da 35. Web 6749, aguarde coordenação junto ao controle. Ciente. Bom, está autorizado Guarulhos 340, princípio da 17, da Eldiner, na Upper Whiskey 50, aciona 5423, controle 1935, web 6749. Tanto autorizada a decolagem da 35, com curva à direita após a decolagem, na saída da El, transição de Né. O restante da autorização permanece. Grato, então, a decolagem da 35, da El de Né, o 6749. Tati, cruzou nível 140, chama em Recife agora no 288, alternando no 3325. 288, 3325, azul 4007, tenha bom dia, bom trabalho. Bom dia. pista autorizado é 6700, chame táxi. Web 6749, e chama para o táxi. Ciente, está autorizado então acionar na posição, autorizado o pushback, vai chamar para o táxi. Webjet 6700, 72 a bordo, 3 horas e 26, alterna com 20. E dá por gentileza o vento no momento, senhor. 140 graus com 07 nós. Muito obrigado, 140 com 7 nós. Matei a 17, eu vou decolar da 35. 17, senhor. Web-670, táxi livre, parte principal, reporte na Táxi Lima. Ativo, livre táxi, reporte na Táxi Lima, 670. Táxi Web 6749, 78, 4 horas com fins. Web 6749, livre táxi, seguindo o banho da companhia, vai reportar na Lima. Ciente, livre táxi, seguindo Web, reporta na Lima. Web 6700, gostaria de permanecer na posição. Como permitir a passagem do Web atrás, nós mantendo o nosso avião mantendo a posição? O Web 6749 confirma sem condições de passar ali entre o WebJet e os gates. Tem sim. Então o WebJet mantém a posição e de passagem aeronave da companhia. 6700 vai manter a posição. Mais 5 minutos. Da Lima, ingresso na Lima e alinhar a cabeceira 35, repor.